esfrega que é a rocha. Um seguinte mais badalado de Belém. Ainda não lembrou, vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som. Pra variar, cê ficou alargada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei. Já tava tudo rodando, rodando. Pedi outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo. Refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som. Pra variar, cê ficou alargada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei. Já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada.